Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nessa noite nós vamos continuar a nossa semana de oração sobre cristianismo prático e eu quero fazer uma pergunta para vocês. A preocupação com a alimentação é uma atitude cristã de forma legítima? Existem pessoas que respondem sim, existem pessoas que respondem não. Vamos abrir a palavra de Deus, Mateus capítulo 15. Nós poderíamos ler o capítulo todo, mas ele excederia o tempo que a gente tem para pensar nisso aqui. Mas olha só, a palavra de Deus diz assim: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Depois desses versos, os fariseus e os escribas entram numa discussão com Jesus a respeito de lavar as mãos para comer. E essa é uma briga entre a verdade de Deus e a tradição dos homens. Deus, ele pediu na Bíblia muitos rituais de purificação. Dentre eles existiam, eles tomavam banho, lavavam as vestes. Vocês que conhecem a Bíblia sabem como isso funciona. E os homens interpretaram isso de que forma? Que antes deles se alimentarem, eles tinham que lavar as mãos muito bem, para que eles não fossem contaminados, que eles não se tornassem imundos na presença de Deus. Depois de discutir um pouquinho essa relação entre o que é a palavra de Deus e o que é a tradição humana e a interpretação humana, Jesus fala algo que muito nos interessa essa noite, no verso 10 e no verso 11 do próprio capítulo 15. E ele diz assim: e tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. O texto paralelo de Marcos, capítulo 7, 19, o evangelista acrescenta que Jesus diz assim: e dessa forma, Jesus considerou limpos todos os alimentos. Essa é uma implicação e uma aplicação muito interessante. Agora vamos pensar, o que contamina o homem e o que o torna culpado de pecado, segundo a palavra de Deus, não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai da boca como fruto do seu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Portanto, quando eu encho o meu coração de violência, de imoralidade, de malícia, de vaidade, de fofoca, de mentira, ou de qualquer outro pecado, naturalmente isso mais cedo ou mais tarde vai se manifestar na minha boca. E essa palavra que eu estarei acostumado a falar, mentir, falar palavrão, falar malícia, falar fofoca, falar coisas erradas, elas vão se fixando cada vez mais no nosso caráter e elas vão nos contaminando diante de Deus. Diante dessa estrutura espiritual, emocional, psicológica, que é as nossas palavras como fruto do nosso coração, nos parece muito pouco provável que as coisas que a gente come possam ter o mesmo efeito. Claro que as coisas que a gente come, elas nos contaminam num sentido diferente desse sentido. Você pode comer uma comida contaminada, ficar com uma doença, você pode passar maus bocados, você pode ficar com dor de barriga, você pode ficar com prisão de ventre. Tudo isso acontece. Agora, não é desse tipo de contaminação que Jesus Cristo está dizendo. Ele está falando da contaminação da alma, que ela não é realidade pelas realidades externas dos quais a gente participa, e sim pelos frutos dos pensamentos do coração. Portanto, deixa eu perguntar de novo, será que se preocupar com a alimentação não é uma atitude fútil? Não é uma atitude dispensável? O que entra não contamina, só contamina o que sai da boca? Então vamos parar de se preocupar com isso? Alguns gostariam de responder sim a essa pergunta, e aliás, eles encontram outros textos na Bíblia para corroborar essa ideia. 1 Timóteo 4, versos 1 a 3. Esse é um dos textos mais importantes a respeito desse assunto. E ele está dentro do contexto da apostasia dos últimos dias. Então, olha só o que diz a palavra de Deus. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Esse é um texto pesado. E alguns intérpretes, especialmente dentro do mundo evangélico, eles usam o seguinte, olha, nós podemos comer de tudo. Por quê? Porque Jesus diz que o que nos contamina é o que sai da boca, não é o que entra. E quem quer proibir certos alimentos está obedecendo ensinos de demônios. Eu acho que esse é um assunto bem sério, não é? Acho que a gente não pode brincar com ele. Vocês não concordam comigo? Então vamos pensar um pouquinho mais. Bom, a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça, e o texto diz, por parte daqueles que conhecem plenamente a verdade. O que é a verdade? Lembra quando Jesus fez a oração ao Pai? E nós estudamos essa oração aqui, João 17. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. João 17, verso 17. Então, aqueles que conhecem plenamente a verdade, a palavra de Deus, conhecem os alimentos que Ele criou, que Ele designou para nós, que devem ser recebidos com ação de graças, mas alguns proíbem tais alimentos. Agora, existem outros textos para condenar quem nega que não devemos nos alimentar de certos alimentos, como a carne de porco, os frutos do mar, ou a bebida alcoólica, ou qualquer outra coisa que a gente possa pensar como proibição em termos de alimentação. E mais um desses textos é 1 aos Coríntios 10, verso 25. Nós vamos encontrar mais um desses textos no Novo Testamento a respeito dessa questão, e todos eles são verdade, são palavra de Deus, devem ser levados a sério e obedecidos. Isso é muito importante. Não podemos negar nenhum texto da palavra de Deus e não queremos fazer, certo? Então, 1 aos Coríntios 10, o verso 25 é um verso muito interessante. E olha só o que ele nos diz. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Está um texto bem claro aí, né? De tudo que se vende no mercado. Esse é um texto difícil e, obviamente, a gente tem que tomar cuidado para transportar ele para os nossos dias. E pensar assim, olha, vende lá linguiça de porco no mercado? Vende. Então a Bíblia diz comer de tudo que se vende no mercado. Essa é uma aplicação um pouco forçada. Dentre as muitas razões pelas quais ela é forçada, eu vou dizer uma para vocês. Vende sabão em pó no mercado? Vamos comer? Ainda mais veneno para rato e barata, vende lá no mercado também? Vamos comer veneno de barata aí? Eu não estou querendo negar o que o texto diz. Comer de tudo que se vende no mercado, mas vamos pensar um pouquinho sobre isso. Agora, vocês têm que entender que nós não podemos trazer isso para o contexto atual de qualquer maneira, tá bom? Nós temos que ter sabedoria de Deus para entender o que isso significa e de que forma nós podemos aplicar isso. Agora, como responder às sugestões bíblicas que provêm de interpretação da Bíblia, que aparentemente não fazem distinção de coisas que podemos comer e coisas que não podemos comer? Aparentemente, todos esses textos da Bíblia, eles dizem assim, olha, está tudo liberado. Pode comer de tudo, se vende no mercado, quem proíbe certo alimento é a doutrina de demônio, e o que entra no homem não contamina, o que contamina é o que sai. Essa é uma interpretação lógica das Escrituras? Sim, ela é lógica. Ela não é uma interpretação estapafúrdia. Ela é uma interpretação que faz sentido. Mas nós vamos pensar um pouquinho mais a respeito disso. No próprio texto de 1 aos Coríntios, o verso 31 já começa a dar para a gente um rumo que a gente tem que seguir na hora de interpretar isso e de viver essa verdade. Ele diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, eu posso te assaltar para a glória de Deus? Pegar um revólver, colocar o revólver na sua cabeça e te dizer assim, passa a bolsa, passa o celular, passa o carro e te roubar dando glórias a Deus? O que vocês acham? Com certeza não. Por quê? Porque eu estou transgredindo a vontade de Deus que Ele revelou para a glória dEle? Eu posso matar uma criança para a glória de Deus? Com 15 facadas? E me perdoem a imagem radical? Vocês percebem? Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E nós não podemos fazer para a glória de Deus aquilo que Ele proibiu de forma clara na sua palavra. Então aqui nós começamos a ter um princípio pelo qual a gente vai tratar esses textos da Bíblia e vamos entender todos eles. Deus, Ele fez alimentos para os seres humanos, e esses alimentos são bons, eles sustentam a vida. Um dos grandes prazeres da vida que Deus fez é a gente se alimentar, uma comida gostosa, é algo assim que Deus nos presenteou, uma coisa maravilhosa. Agora, será que Ele não deu restrições? Vamos logo para a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 14, verso 8. Será que Deus foi claro nas suas instruções, ou será que Ele deixou cada um decidir o que, que pode, o que, que não pode, o que, que Ele quer, o que, que Ele não quer? Nós temos que lembrar que o ser humano é onívoro. O que significa isso? O ser humano come tudo, come de tudo. O ser humano come inseto, o ser humano come terra, o ser humano come bicho, que vive embaixo da terra, em cima da terra. Os seres humanos comem tudo. Comem papel, comem plástico, comem unha, comem cabelo. Claro que muitas dessas comilanças todas são transtornos obsessivos compulsivos. A pessoa fica comendo unha, arranca os cabelos e come. Mas assim, o fato é que o ser humano sobrevive em deserto, em gelo, e o que pintar lá o ser humano está comendo. Essa é a natureza do ser humano. Por causa disso mesmo, é que Deus sabia que de tudo que havia no mundo, existiam coisas que eram mais adequadas para o ser humano comer e outras menos. E Ele deixou claro na sua palavra, eu vou dar um exemplo para vocês. Então Deuteronômio 14, o verso 8, o que ele diz aí? Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, imundo vos será. Deste não comereis a carne, e nem tocareis no seu cadáver. Está claro aí na Bíblia ou está obscuro? Está difícil de entender ou está bem claro? O que vocês acham? Já deixou claro, é porco. Acabou. Agora, peraí, vamos entender isso porque isso é muito importante. Será que Moisés, se ele estivesse vivo nos tempos do Novo Testamento, Jesus ia brigar com ele? Jesus ia dizer assim, Moisés, escreve isso aí não. Isso aí é a palavra de homem, porque o que entra não contamina, o que contamina é o que sai. Será que quando Moisés escreveu isso aí, ele estava sendo guiado por ele mesmo? Não era Deus que estava falando? Se a gente assumir isso, quando Moisés escreve assim, e no princípio criou Deus os céus e a terra, ele podia estar escrevendo uma mentira, Deus não criou nada. Porque se eu estou dizendo que isso aí é mentira também? Ah não, porco não, hoje em dia é o que entra não contamina, é só o que sai. Vocês estão entendendo o raciocínio? Eu não posso usar a Bíblia como eu quero que ela seja usada, para depois negar o que ela mesma diz. Aí eu escolho a salvação, mas não, guardar a lei eu não quero, aceitar Jesus como Salvador eu não quero, me batizar eu não quero, ser fiel eu não quero. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante para a gente começar a entender isso aí. Agora, dentro dessa discussão, existe uma questão ampla que é, qual é a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? O mundo religioso responde a essas minhas perguntas da seguinte forma. Lá no Antigo Testamento, a vontade de Deus era essa, tinha que seguir direitinho, tudo assim muito estrito, e não pode comer, e não pode beber. Agora, no Novo Testamento, Jesus já veio trazer uma luz maior, e nós estamos aqui muito bem, vivendo tranquilo, agora Deus não se importa mais com isso. Que significa o quê? Lá Deus se importava, aqui Deus não se importa mais. Agora, o que a Bíblia diz? Eu sou o Senhor, eu não mudo. Deus não fala uma coisa para mim, depois fala outra para você. Para mim ele diz assim, ó, amem uns aos outros, temos que nos amar. Para mim ele diz isso. Para o outro ele diz assim, ó, pode falar mal dos outros, pode mentir, pode jogar pedra, pode bater. Estão entendendo? Deus, ele tem uma palavra, uma verdade, e agora nós vamos prosseguir. Jesus disse assim, Moisés escreveu a meu respeito. Isso indicava tanto as profecias que falavam do Messias, virá o descendente da mulher, esmagará a cabeça da serpente, Gênesis 3,15. Mas também que a própria fonte daquilo que Moisés ensinou era Deus e não ele mesmo. Quem foi que falou para Moisés que o porco era um bicho imundo? Foi o próprio Deus. E foi Deus que mandou ele escrever, não coma, não toque na sua carne, ele é imundo. Não foi o homem que pensou isso por si mesmo. Aliás, os homens comem porco naturalmente, normalmente, lambem os beiços e acham muito bom, certo? Então fica claro que não é da natureza humana não comer o porco. Foi Deus que, pelas razões que Ele disse, e que nós nem sabemos todas elas quais são, se é por causa de doença, se é por causa de algum outro tipo de questão que Deus sabe e a gente não sabe. Ele só falou, não coma. E qual que é o meu dever? Não comer e não questionar. Agora, nós podemos pensar, foi Deus que definiu a comida dos seres humanos. Desde lá do Gênesis, você lê lá o capítulo 2, verso 9, você vai encontrar as plantas que dão semente, as ervas, as árvores que dão fruto, tudo aquilo ali que Deus deu para os seres humanos se alimentar. E Deus fez alimento próprio para cada ser. Adianta eu colocar água no tanque do meu carro? Não adianta, não funciona, não foi feito para isso. Ah, então quer dizer que a água é má e a gasolina é boa. Não, quer dizer que a água tem uma função, a gasolina tem outra. Porco tem a sua função na vida? Claro que tem, Deus criou, Deus ama os porquinhos, olha que bonitinho. Está ótimo, Deus ama, tem a função dele. Mas não é feito para você comer. E não sou eu que estou falando, mas nós vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Foi Deus que criou alimentos próprios e foi Ele que distinguiu. Esses são imundos, esses são limpos. Se você tiver alguma dúvida, estuda Levítico capítulo 11, e ali está descrito quais são os animais imundos e quais são os animais limpos, tá bem? Agora, diante disso que eu estou falando, como é que a gente entende o que o Novo Testamento nos diz? Será que é possível entender? Não parece que está uma coisa meio em choque? Vamos parar para pensar. Primeiro ponto, o que contamina o homem não vem de fora, mas de dentro, em relação ao pecado. Essa verdade não está negando que nós podemos comer coisas que Deus proibiu, e que essas coisas façam bem, e que não deixem nenhuma sequela ruim. Deus proibiu de comer o porco, tá bom, a gente quer ser desobediente. Muitas pessoas já morreram por causa de comer a carne de porco. Nós sabemos que a carne de porco contém vermes, germes, etc., se instalam na pessoa, a pessoa morre. Todo mundo que come porco morre? Não. Mas alguns morrem? Sim. Agora, você já pensou você perder a sua vida por causa disso? Será que vale a pena? Ah, mas e se eu tomar cuidado? Mas Deus falou isso? Não comeis o porco, caso ele esteja mal passado, mas se estiver bem passado, fica à vontade. Foi isso que Deus falou? Deus poderia ter falado isso? Poderia! Deus é contra a verdade? Não! Deus não está contra a verdade, irmãos. Se isso fosse verdade, ele diria, coma à vontade, só que cozinhe bem, cuidado com isso, cuidado com aquilo, pronto. Ponto final. Mas não foi isso que ele fez. Deus não leva em conta a ignorância. Nós fomos criados, muitas vezes, fora do ambiente que conhece essas verdades, e nós desenvolvemos o nosso paladar. Nós gostamos da carne de porco, ou do café, ou da bebida alcoólica, ou de alguma coisa que a Bíblia proíbe. E a gente entende que é uma luta a gente entender por que negar a isso. Sendo que isso é um alimento, a gente come, está acostumado, em casa o pessoal come. Agora, nós precisamos entender que Deus perdoa o tempo da ignorância, mas Ele nos esclarece, Ele nos ensina, Ele nos mostra a verdade. E viver na verdade é um privilégio, é uma maravilha, é uma bênção. Agora, e se eu pecar? Ah, eu não aguentei. Eu conheço a verdade, mas eu peco nisso aí. Eu gosto da salsicha, carne de porco, eu gosto de alguma outra coisa. O Senhor Deus é um Deus que perdoa o pecado. Agora, só tem uma condição: se arrependa do teu pecado. Eu sempre ilustro isso com o exemplo do cigarro. Já pensou se eu chego para Deus com o cigarro aceso na minha mão e digo para Ele assim: Senhor, eu te peço perdão porque eu estou aqui fumando esse cigarro terrível que está me fazendo mal e me dando câncer. Você acha que essa é uma atitude de arrependimento? Vocês se sentiriam bem diante de uma oração desse tipo? Com um cigarro na mão? Com a alimentação também não é diferente. Nós somos corrompidos pelo pecado? Sim. Mesmo quem não come carne de porco é pecador? Sim. Quem come carne de porco não é pior do que quem não come. Não tem nada disso. Cada um tem os seus, as suas dificuldades e os seus pecados. Agora, eu quero perdão dos meus pecados. Queira dos seus também. E seja sempre sincero e sincera com Deus. Se você gosta de algo que é errado, diz para Ele. Senhor, eu gosto, eu quero, eu sinto falta. E quando a gente for sincero com Deus, a Bíblia diz assim, confessamos os nossos pecados e Deus é fiel e justo. Ele nos perdoa e nos purifica. Isso é uma verdade maravilhosa. Agora, sabe, irmãos, a Bíblia nos diz que os alimentos são puros. Mas nem tudo é alimento. Exemplos básicos. Ácido sulfúrico é um alimento? Jesus falou, todos os alimentos são limpos. Mas não é tudo que é alimento. Tem coisas que é sujeira, que é porcaria, que é droga, que é coisa errada. Nada vai mudar isso. Segundo ponto. Os alimentos que os falsos mestres, inspirados por Satanás, proibiam, não eram os alimentos que Deus proibiu. Não faria sentido. O demônio está proibindo o que Deus proibiu? O demônio está igual a Deus? Está parecido com Deus, o demônio? O que aqueles homens faziam? Queridos, nós temos que elevar o nível da nossa espiritualidade. E sabe como é que a gente alcança esse nível maior de espiritualidade? É com sacrifício. Você gosta de uma lasanha com abobrinha? Tá uma delícia, né? A tua lasanha de abobrinha. Então você tem que negar isso para você ir com Deus. Agora eu estou negando algo que Deus criou para você receber com ação de graça, para você adorar a Ele, para você ficar feliz com Ele, e em nome da minha doutrina humana, demoníaca, eu estou proibindo o que Deus não proibiu. Vocês conseguem entender a diferença? Eu estou colocando a palavra do homem acima da palavra de Deus. E essa é a atitude de quem? Do próprio diabo. Conseguindo entender um pouco melhor? Agora, vamos pensar um pouquinho mais nisso. Quem não come batata é mais espiritual. Quem não come cenoura é mais espiritual. Quando a gente começa com esse tipo de conversa, a gente nega o que a palavra de Deus diz e nós tornamos o padrão que define o que é mais santo e o que é menos santo. E esse não é o caminho, não andem por ele. Terceiro ponto. Comer de tudo que se vende no mercado é uma citação que pode oferecer algum problema. Eu concordo. Com certeza, nos mercados ali de Corinto, existiam carnes imundas, sim. Só que, nós temos que tomar um pouco de cuidado. Toda a discussão de 1 Coríntios 10 gira em torno da carne sacrificada aos ídolos, e não de carnes imundas. A gente aplicar isso a carnes imundas não é uma coisa totalmente coerente com o texto bíblico. O que Paulo está dizendo ali é o seguinte: eu oferecer um pedaço de carne para Moloque, que é um deus, um ídolo, não muda o pedaço de carne, sabe por quê? Porque Moloque não existe, porque Moloque não tem poder sobre mim, caso ele exista. Então, se eu comer a carne que foi oferecida para Moloque, eu deixar de comer, Deus não vai me punir por eu receber o alimento que ele criou, porque alguém lá no açougue fez uma oração para Moloque. Vocês conseguem entender? Paulo está lutando contra a superstição. Essa coisa de que, não, orou para Moloque, nossa, Moloque é poderoso demais, nossa, esse Moloque aí é terrível, ele vai botar o câncer na minha vida se eu comer essa carne, ele vai botar o encosto, ele vai botar o diabo, que aliás é a mesma ladainha dessas igrejas que não te ensinam a palavra de Deus. Alguém está conseguindo entender a seriedade do assunto? Eu entendo, essa citação ela oferece alguma dificuldade, mas não é uma dificuldade insolúvel, muito pelo contrário. Por quê? Porque a palavra de Deus não se contradiz, é por isso que ela é verdade, porque ela é coerente com ela mesma. E assim, irmãos, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, o que significa evitar tudo aquilo que Ele proibiu, seja o que for, seja como for. Agora, nessa discussão, existe um capítulo da Bíblia muito importante, que aparentemente fala um pouquinho diferente do que eu estou falando, e nós vamos estudar também. Abre aí, Romanos capítulo 14. Nós não temos medo, irmãos, de nenhum texto da Bíblia. Nós precisamos entender a eles, colocá-los em prática, entender os princípios, as verdades, as aplicações. E se assim o fizermos, seremos um povo sábio, inteligente, que ama a Deus em amor uns para com os outros. Esse é o objetivo pelo qual Deus nos deu a sua palavra. Bom? Então, Romanos 14, nós vamos ler os versos 13 a 23. Olha só o que a Bíblia diz. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Irmãos, esse texto é lindo, maravilhoso, e vamos pensar um pouquinho nos princípios. Primeira coisa que ele nos diz: não julguem uns aos outros. Nós estamos numa semana de oração sobre cristianismo prático. Lembra do que Jesus ensinou? Não julgueis para que não sejais julgados. Isso é cristianismo prático. Você entende a verdade, talvez até de forma melhor, mais correta do que outros entendem. Isso pode ser verdade. Agora, isso não dá direito da gente se tornar o Satanás dos nossos irmãos. Lembra o que Satanás significa? O acusador, o condenador, aquele que quer o mal, que fala o mal dos nossos irmãos. Então esse é o primeiro passo que está na base das nossas atitudes em relação a esse assunto. Não julgar. Mas a Bíblia nos disse muito mais coisas além disso. Nada é impuro em si mesmo. Essa é uma questão muito interessante, né? Paulo chegou a essa conclusão inspirado pelo Espírito de Deus. E ele faz um porém. Salvo para aquele que o considera. Para ele que considera aquilo imundo, aquilo é imundo. Voltamos à nossa argumentação do começo. Foi o homem que descobriu que o porco era imundo? Foi o homem que descobriu que os frutos do mar, que não seguem os padrões de Deus, são imundos? Não. Quem foi que considerou imundo? Foi Deus. Então olha que interessante. Nada é impuro em si mesmo, salvo para aquele que o considera. Em que sentido Deus considera esses animais impuros? Para a alimentação humana. Eles não são impuros em si mesmos, como criaturas de segunda classe. Eles têm as funções naturais com as quais Deus mesmo os dotou. Eles não entraram na arca. Os animais imundos também entraram na arca. Deus também preservou eles. Deus também os usa para a questão ecológica, para a questão de higiene do ambiente. Geralmente os animais imundos que a gente não pode comer são, entre aspas, os lixeiros do ambiente onde eles vivem. O porco é assim, o camarão é assim, a lagosta é assim, e muitos outros. Então, nada é impuro de si mesmo, salvo para aquele que o considera, e foi Deus que considerou, e se nós seguimos a palavra de Deus, não podemos considerar diferente. Ah não, então eu não considero imundo, então não é imundo. Não é bem assim. Siga o que a palavra de Deus diz. Que mais? Se entristecermos o nosso irmão por causa de comida, já não andamos mais em amor, estamos em pecado. Esse assunto da comida e o assunto da música são dois dos grandes assuntos que tem feito a igreja se condenar a si mesma. Muitas pessoas têm se permitido, em nome de uma doutrina correta de alimentação e de música, condenar os outros. E brigam, e xingam, e falam mal, e condenam, dizem que é do demônio quem não pensa como eles. E aqui está uma repreensão bíblica para quem seguir isso. Não entristeça as pessoas por causa disso. Esclareça elas e faça elas ver quais são os benefícios de seguir o que a palavra de Deus diz. Agora, muito interessante, uma outra coisa que Paulo diz aí, que para mim é o texto-chave para entender muito desse assunto. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas alegria e paz no Espírito Santo. Comer é algo que traz paz, traz contentamento, traz alegria e prazer. Especialmente quando a gente está com muita fome, se diz por aí que o melhor tempero é a fome, né? Então, a gente está com bastante fome, a gente chega diante do alimento cheiroso, gostoso, saboroso, aquilo é um grande prazer e uma grande alegria. E olha o que Paulo está dizendo. O reino de Deus é uma alegria muito maior. O reino de Deus não dá para comparar com isso que é de alegria que a gente tem aqui, de prazer que a gente tem aqui, de contentamento que a gente tem aqui. Não é uma imagem bonita? É um grande prazer comer, mas ir para o céu é muito melhor. É incomparável a alegria de olhar para o Salvador e estar em paz diante dele. Essa é uma alegria que não existe nenhum paralelo na terra. E é para essa alegria que Deus te chama, que Deus chama cada um de nós. E temos que lembrar uma outra coisa também. Se nós estaremos no céu, não é porque nós não comemos porco ou camarão, não bebemos bebida alcoólica. É porque Jesus morreu por nós. Não é por causa de comida ou bebida. É porque nós temos um Salvador e Senhor. E o nome dele é Cristo. Ninguém se iluda de que merece o céu porque come o que Deus permitiu e não come o que Deus proibiu. Isso é obrigação. Não é merecimento para o céu. Isso é o básico do básico. Não destruir as obras de Deus por causa de comida. A obra de Deus é a salvação. E nós não devemos pregar a condenação dos outros porque bebem refrigerante, comem salsicha, comem carne de porco, comem camarão. Deus foi até o fim por elas. E não é por causa disso que Deus vai abandonar elas. Como não vai abandonar elas porque elas são assassinas, mentirosas, idólatras ou qualquer outro pecado. Porque quando Jesus, o Salvador delas, morreu na cruz, o que, que ele gritou? Está consumado. Todo pecado foi pago. Seja o pecado do que você come, do que você mata, do que você fala ou do que você é. E nós não vamos destruir a obra de Deus, a salvação, por causa de comida. Agora, se Paulo, com tudo isso, estivesse querendo dizer que está tudo liberado, por que que ele disse, é bom não comer carne e nem beber vinho? Paulo está se contradizendo? Ele faz todo esse discurso. O reino de Deus não é comida ou bebida, nós não devemos julgar quem come, quem não come. E aí o que que ele diz? Não é bom, ou seja, não coma carne e não beba vinho. Não é interessante isso? Ele não está dando um conselho alimentar? Não coma, não beba. Isso é muito interessante. O que significa que não é quem proíbe certas comidas que destrói a obra de Deus, mas sim quem não pratica a palavra e quem não a conhece. Por fim, praticar o cristianismo nessa questão é entender a verdade e todas essas informações e praticar a tolerância e a fidelidade em amor. A vida é mais do que o alimento. Lucas 12, verso 23. Nossa obrigação é não julgar quem ainda não compreende ou pratica a verdade, mas repartir o nosso alimento com quem tem necessidade. Lucas 3, verso 11. E isso é muito melhor do que criticar, acusar e condenar. Nós devemos reconhecer que é Deus que nos dá o alimento. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Salmo 145, verso 15. E ele nos exorta a buscar acima de tudo o alimento espiritual. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna. João 6, verso 46. Alimento espiritual sólido, e não apenas leite. Hebreus 5, versos 12 a 14. Deus quer que a gente se alimente da verdade. Salmo 37, verso 3. E não seguir o exemplo daqueles que se alimentam do pecado e têm desejo ardente da maldade. Oséias 4, verso 8. Por fim, nós vamos ler o último texto dessa noite. Apocalipse 2, verso 7. Conhecer a verdade, irmãos, é um dos maiores dons que Deus nos deu. Eu acho que só existe um dom maior do que conhecer a verdade. É praticá-la. É amor. O maior dos dons é o amor, porque o amor é a verdade em prática. Mas conhecer a verdade de Deus é algo maravilhoso. Sintam-se privilegiados nesta noite, pelo Espírito Santo nos guiar nessa verdade. E por fim, a palavra de Deus nos diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Deus tem um alimento eterno para você. E quem comer desse alimento, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, nunca mais terá dor, nunca mais terá pecado, nunca mais viverá num mundo corrompido, apodrecido pelo pecado. Eu acho que esse alimento está acima de todos, não está? E eu acho que a única forma de estarmos lá, é nos alimentando da verdade da palavra de Deus. Para terminar, uma vez Pedro estava orando a Deus, ele teve uma visão. Desceu um grande lençol e ele viu naquele lençol toda espécie de ave e animal imundo. Sabe o que a voz de Deus diz para ele? Mata e come. Muitos usam isso aí para dizer, tá vendo? Vamos comer tudo que é lagartixa e minhoca por aí. Agora, quando Pedro entendeu essa visão, sabe o que foi que ele disse? Deus me ensinou que a nenhum homem eu devo considerar comum ou imundo. Pedro não aprendeu que nós podemos comer porco, jacaré, camarão, lagosta. Pedro aprendeu que nenhum homem é imundo. Sabe o que eu queria dizer para vocês hoje? Nenhum de vocês é imundo. Porque Deus santifica a gente. Porque Deus perdoa a gente. Porque Deus acolhe a gente em Jesus. Ainda que a gente peque, erre, temos os nossos defeitos e dificuldades. Mas, em um processo, Deus vai tirando o que tem que tirar. Deus vai colocando no lugar aquilo que é bom, aquilo que é útil, aquilo que é agradável, aquilo que nos faz bem. E nós vamos nos tornando um povo mais feliz e mais fiel. E quando um povo mais feliz e mais fiel prega a palavra de Deus, o Espírito Santo vem com poder e convence, transforma e abençoa e salva. E salva as pessoas, não é para elas comer porco, é para elas poderem rejeitar isso e serem felizes e fiéis com Deus. Porque Paulo disse assim, tudo que eu considerava ganho, hoje eu considero como esterco, como lixo. Por causa do quê? Porque hoje eu conheço a Jesus. Vamos terminar com oração. Senhor Deus maravilhoso, obrigado porque o Senhor nos julgou, nos mostrou o nosso erro. De uma forma ou de outra, todos nós falhamos na questão de cuidar da nossa alimentação, da nossa saúde, para vivermos uma vida com mais consciência espiritual na Tua presença. E nesse momento viemos Te pedir perdão, Pai. Que o Senhor nos ensine a viver de melhor forma, que o Senhor transforme o íntimo da nossa alma e que o Senhor tire de nós o pecado e que Ele não nos faça falta, Pai. Seja o pecado de uma alimentação ruim ou de qualquer coisa que nos atrapalha, Pai, em relação ao que vivemos neste mundo. Que a Tua graça nos cubra, que o Teu perdão nos alcance, nos abençoe com paz e com a Tua salvação. Despede-nos na Tua graça, protege-nos na ida aos nossos lares, e nos faz fiéis e felizes, em nome de Jesus. Amém.